folga, não de droga, nós é foda. Sem escolta, ninguém toca, a rua é nossa. Uma preta braba, visionária e criminosa. Sei que eu fiz parecer fácil, ter essa vida que eu vivo. Nada foi feito no ódio, tudo tem um objetivo. Sinto que eu nasci pra isso, viver bem com as perdas e ganhos. Vi legal que eles estão lutando pra ser o melhor trap de um moleque branco. Jogo me odeia, rap me adora. Deve ser por isso que eu não fui embora. Falam que é ostentação, nós coberto de joia. Porque não enxergam como eles nos olham. Foda-se o mundo, quero uma casa longe de todos e tudo. Conforto e luxo, tendo um quarto estúdio. 30 pés de bagulho, perto da praia pra um dia quente dar um mergulho. Eu tô vivendo o futuro. Jogo me odeia, rap me adora. Deve ser por isso que eu não fui embora. Deve ser por isso que eu recebo em dólar. Jogo me odeia, rap me adora. Jogo me odeia, rap me adora. Deve ser por isso que eu não fui embora. Deve ser por isso que eu recebo em dólar. Jogo me odeia, rap me adora. Rua, rap, casa, pai é triatleta. Querem me derrubar e nem de perto acerta. Spike Lee, faça a coisa certa. E a merda que eles falam não me afeta. É que eu saí de baixo, minha história é de vários. De um lado o sonho, do outro salário. A gente quebrado, pra eles necessário. Se a gente fica rico, quem que serve esses otários? Dos meus rolé de pobre pros rolé de Porsche. Circo voador, crowd mosh. Que eles tão falando, cadê minha Glock? E algum milhão guardado no meu cofre. Jogo me odeia, rap me adora. Deve ser por isso que eu não fui embora. Deve ser por isso que eu recebo em dólar. Jogo me odeia, rap me adora. Jogo me odeia, rap me adora. Deve ser por isso que eu não fui embora. Deve ser por isso que eu recebo em dólar. Jogo me odeia, rap me adora.